A Associação de Amparo dos Idosos de Foz do Iguaçu, Lar dos Velhinhos, terá seu repasse feito pela Prefeitura aumentado a partir de 2014. A Secretaria de Assistência Social, Família e Relações com a Comunidade subirá 10% no valor de subvenção de cada uma das entidades conveniadas à Secretaria. Já para o Lar dos Velhinhos, a porcentagem será de 99%. De acordo com a Secretaria, essa alteração nos valores dos recursos foi possível graças à reorganização dos serviços, que identificou, através de um trabalho de monitoramento implantado este ano, a possibilidade de otimizar as verbas destinadas às entidades. A Secretaria afirma ainda que o aumento de subvenção não irá alterar o orçamento planejado para 2014, porque o recurso virá de um serviço previsto que não será mais conveniado para ser executado por uma entidade. No próximo ano, o acolhimento de mulheres em situação de rua será realizado pela própria Secretaria de Assistência Social. Com isso, o valor destinado para essa ação irá para o Lar dos Velhinhos. A entidade atende hoje 45 idosos e recebe da Prefeitura um valor de pouco mais de R$14 mil de subvenção. Com o aumento, o valor passará para cerca de R$26 mil. Este ano, denúncias do Ministério Público provocaram um afastamento das antigas administradoras que atuavam na entidade há quase 30 anos. A nova administração, além das obrigações com a folha de pagamento, que gira em torno de R$38 mil, mais as despesas com alimentação e manutenção do lar, tem uma dívida acumulada com o INSS no valor de R$520 mil. O aumento na subvenção, além de outras ações de arrecadação e recebimento de doações, devem ajudar a entidade a enfrentar as dificuldades financeiras. Com informações da Agência Municipal de Notícias, Maurício Freire, para a CBN Foz.